Salim, mantém. Rosa, avião Caracuza, Salim, mantém. O 923 agora. Gol 9033, decolado aos 39, controle 1208. 208, gol 9033. 30 pontos, Poxa Nerb 250. Afirmativo, 030 graus, 10 mais. 30 pontos, 9250. Isso, bom dia, contato radar, se mantém o nível 360 na saída da EL. Ok, sobe ao 360, saída da EL. Solicita, se possível, a partir dos 2.000 pés, pro Adileda. Autorizado, 9033, após Adileda, voe bridge. 2.350, presente pro Adileda. Zona 982, mantenha chegada. Zona 9033, copiou o controle. Mike Romeo, Torre no 895. Romeo. Andy 644, descend to 2000 feet, altimeter 101 bank, clear final approach, report established on localizer course. Descending to 2000 feet, 1011, I will report on localizer established, Alpha Mosquera 644. Andy 643, call Recife Center 128, decimal 8, if unable 1260. 128, decimal 8, if unable 126, decimal 0. Thank you. Controle, gol 9033, solicita pro de bridge. Gol 9033, voe Leda, após Leda, voe bridge. Voe Leda, após bridge, gol 9033. Tá 3896, desce para 3.000 pés, altímetro na 091, desconsidere a restrição de altitude na posição ETAP. 3.000 na 091, vai desconsiderar, tá 3896. Gol 9982, desce para nível 050. Desce para 050, gol 982. Azul 9160, Torre no 895. Estabilizado, 1895, bom dia, obrigado. Bom dia. Nomeia 05, ponto 0, pronto. Mantenha, o nomeia 05. Final 7 milhas, azul 9160, Torre Salvador, bom dia. Bom dia, 9160, continua em cima sem, agora de pista livre. Vento 030 graus, 092. Gente, agora é uma pista livre, azul 9160. E para sua informação, tem um helicóptero à direita, aqui na linha litoral, aproximado para pouso na cabeceira da pista auxiliar. Sem interferir no eixo da 1028, ok? Gente, do tráfego, agora é pista livre, azul 9160. Para a nave de aproximação, próximo ao marcador externo, à direita do eixo pouquinho. Bando de urubus. Dois, três, o Caldoço, 4-2, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, bom dia. Azul 9160, cheque o trem, livre pouso, pistão 9030, Romeu ingressando, na final do sinal 31. Azul 9160, visual com tráfego de helicóptero, sente livre pouso da 10, baixado travado. Oscar Mike Romeu já avistado, tem livre pouso na cabeceira 35, vento 030 graus, 099. Romeu. Lida na presença, pode abrir, gol 923. Zero. Tá visual, pelo menos 05. Após o pouso do mesmo alinho, mantém cabeceira no zero. Após a linha, mantém, pelo menos 05. Do senhorita. Realmente. Tá 3896, reduza para 1809, vai seguir tráfego nessa posição de 12 horas e 7 milhas e meia, rumo... Nordeste é um Mike Delta 83 com 1.60 nós e ground speed. Reduzindo 3896, é, centro do tráfego. Está visual no setor, vai descer para 3.000, pode descer para 2.000 visual. Desce para 3.000 inicialmente. 3. Zona 923, copiou o controle? Afirmo, voando direto, Leda, após speed, subindo para 3.60. Gente. Gol na 982, desce para 4.000 pés, altímetro no 0, no 1. Desce para 4.000 com 1.011, gol 982. Juan Lagarde se restablece, al programa Sierra 644. Antes 644, complete approach, tower 11895. 11895, Juan Lagarde 644, thank you. O 3896 tem condições de interceptar na proa 050? Tem, 3896. Gente, intercepto na proa 050, desce para 2000 pés, altímetro na 09, reporte estabilizado. 2000 na 09, reportará. Gol na 982, desce para 3000 pés, altímetro na 09. Desce para 3000 pés, 982. Next runway vacate, QNA 1011. QNA 1011, continue on approach from 054, landing gear down and locate. Azul 1060, só 1210, corrija 1211. 2111, obrigado. Bom, no 605, livre da colagem de pistão 10, vento 040 graus, 109. Iniciando, bola 605, pistão 10. Forte, pitaço. Tanto 359, bom dia, manter a pancada no 0. Vai, mano. 395, alterna no 3325. Recife 3395, alternando 3325, gol 9033, boa. Boa. O 396 fez um pequeno desvio aqui, mas já está interceptando o sinal do localizador. Gente, está 3896, só me estabilizado. Trabalhando. Trip 5221 no centro Recife no 288, alterno no 260. Música Mike Romeu, ao funcionar a frequência livre. 982, reduza para 1809. Reduza para 1809, 1982. Voo 605, decolador 247, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, até mais, voo 605. Posição agora de 7 milhas e meia, passou... passou 2 milhas de duna, o Airbus 321 da companhia TAM, com 1609 ground. Gente, Gol 982. 1982 da Gol, desce para 2000 pés, altímetro na 02, reporta estabilizado. No ILS XR da pista na 0. Gente, descendo para 2000, com 1012, reporta estabilizado, Gol 982. Controle de Gol 605, passando 1800 pés, ascensão 360, Nadael. TAM 3896 estabilizado. Estabilizado aí, LS, TAM 3896. Gente, vai passar o marcador externo, essa é a minha torre 1895, TAM 3896. 1895 estabilizado, 3896. Gol na 605, contato radar, subir montanha o nível 360 na saída da EL. 360 da EL, gol na 605. Gol na 923, centro Recife na 3395, alterno na 3325. 3395, 3325, obrigado. Salvador, tá 3896 e LS, passou externo chegando. 3896, continue a aproximação, rodando pista livre. Bora. Andes 644, grounded freight, indicate to the right, ground frequency 121, decimal 1. Okay, this is runway and 121, decimal 1. 644. 982 completa a aproximação, está minha torre no 895. 2295, vou 92, bom trabalho. Finalmente. Salvador, bom dia, agora no 982, estabilizado e LS, X-Ray, pista no lugar. No 982, bom dia, continua a aproximação, ajuste 1011, reporta baixa travada. Completa a aproximação, reporta baixa travada no 982, milhão. TAM 3896, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 050 graus, 109. Livre pouso, TAM 3896. Ground, good morning, this is Andes 6-4-4. Lander 6-4-4. 6-8-5-9, tem condições de decolar de imediato. Peixe 3-5-9, vem manter posição, tráfego cabo espacial externo. Aguarde o próximo para decolagem. Peixe 3-8-5-9. Salvador, igual 982, baixado, travado, pessoal. 1982, continua a aproximação, mantendo pista livre, vento 060 graus, 109. Guarda pista livre, igual no 982. 3896, solo 50, livre à direita, solo 121, décima 1. 121, décima 1. Começa com o braço autorizando, reporta na Oscar Prendas. No 982, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 6, 0 graus, 1, 0, 9. Trem baixado, travado, livre pouso, pistão no 0, 982. Cambrava a guarda para a decolagem. Então, 5-9, após o pouso tráfego da Gona, curtíssima, dando 0, Lima, vem. Tá, 3-8-5-9. Pouso tráfego da Gona, curtíssima, linha e mantém, cabeceira no 0, 3-8-5-9. É, mas o guarda jogou, a Lima tem, 3-8-5-9. Bravo, decola do presente. Vento 060 graus, 109, comprou a sua, autorizada a decolagem, vamos mais cobrar. Gente, corrigindo para o ano norte, autorizado. Solo 5-2, livre à direita, solo 1-2-1, décima 1. Livre à direita, solo 1-2-1, agora 9-2. Cabral, fora do solo, tá? O meu asco é bravo, decodou 5-3, controle 1-2-0, décima 8, bom. Bravo. Controle, Salvador, papai Romeu, meu asco é bravo. No 982, salvo 121, décima 1. Torre, bom dia, gol 925, ponte, cara, dona 0. Então, 3859, livre decolagem, pistão no 0, vento 060 graus, 129. Decolagem autorizada em centro, tá 3859. Gol 9251, após a rolagem do Tanani, mantém cabeceira no 0. Após a rolagem do Tanani, mantém no 0, gol 9251. Papatango, Tau, Lima, Tango, chame a torre na noite, 95. 2-5, camarada, Lima, Tango. Gol no 605, Centro Recife no 3395, alterna no 3325. Gol no 605. 3395, 3325, gol no 605. Papatango, Hotel Lima Tango, bom dia, continua a aproximação, já pode falar de Itapuã. Pode Itapuã, intenção de Cláudio na parte 3, por gentileza, se puder utilizar para mim o micro-ônibus, se dá com passageiro. Quantas pessoas? 5 pessoas a bordo. 20. 3859, decolador 54, controle 120, decimal 8. Mano 208, tá 3859. Salvador, tá 3859. Tá 3859, contato radar, submontem nível 360 na saída A. Arbor 360, tá 3859. Hotel Lima Tango, no presente está autorizado para o pátio 3, evitando sobrevoo de pessoas e aeronaves. O vento 060 graus, 12 nós, reporta no sol controlado. Sim, é, então, Lima Tango vai prosseguir pelo setor do sul, da cor, vai prosseguir direto, ciente das aeronaves do estado, Hotel Lima Tango. Gol 9251, livre decolagem em pistão no zero, vento 060 graus, 12 nós. Deixa a decolagem no zero, gol 9251. 59 poderia voar Arbor. 3304 ali, mantenha após o rolagem do gol. Após o gol, ali mantenha no zero, tá 3304. Landing de Vitor Eco via Corredora Xé, reporte no farol da Barra. Confirme o Índia Vitor Eco, confirme a altitude que mantém. Mantenha 500 pés, acione 0124. O Índia Vitor Eco, confirme apenas o tipo do equipamento e o POB. Para os passageiros. 02 a 02, Marcelo Matana. Elefa, tá 3859. Azul 5196, após o TAP descer para 2000 pés, altímetro no 012, está livre LS, reporta estabilizado. Após o TAP 2012, reporta estabilizado no ILS, 5196. Romeu, acho que o Bravo tem frequência livre. Salvador, bom dia, gol 9251, vai cruzar 1500, tá, ó. Gol 9251, bom dia, contato radar, se mantém o nível 360, após 2000 pés, está autorizado curvar direita na frente de Leda. Após 2000, direto Leda, sessão 360, gol 9251. Três zero quatro, livre decolagem, pistão no zero, vento 050 graus, 089. Iniciando no zero, tá 3304. Tango, solo 58, frequência livre. Vitor Eco ciente, prossiga via litoral, reporte pitoço visual com campo, de Vitor Eco. Três, 304, decolador 59, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 208, 3304. operador, vou responder, Altan 3304. Altan 3304, bom dia, contato radar, se mantém nível 360 na saída Arbor. 360 na saída Arbor, Altan 3304. TAM 3733, a linha decola pistola 0, vento 1, corrigindo vento 050 graus, 129. Zero, linha decola 0, 9251 no centro Recife no 3395, alterna no 3325. 3395 com 3325, gol 9251, bom dia. Bom dia. 5196, Duna completa aproximação, chame a torre no 895. 3559, Duna. TAM 3859, centro Recife no 288, alterno no 260. Obrigado. E 733, do 402, controle 120, pessoal, 8, bom voo. Torre Salvador Azul 5196, uma milha para o externo, ainda trem por baixar. 5196, continue a aproximação, reporte baixar travado, ajuste no 012. Reportarei, estabilidade, beleza. Ah, controle Alta 3733, cruzando 1500 pés. 3733, contato radar. A decolagem sobe ao nível 360, sai do Dael. 360, Dael 3733. Papá Romeu Índia Vitor Eco, bom dia. Continua a aproximação, confirme intenção. Pousa a pistão no site ou na sua KC35? O Índio Vitor Eco continua na linha do litoral, aguardando. Travado 596. 596, livre pouso, opção no 0, vento 030 graus, 099. livre, pouso no 059. Salvador Bandeirão, no 0, no 4, tem informação mais. Salvador, bateu, gol na 0, na 4. Vitor Eco está autorizando o cruzamento do eixo do 1735. A torre está na final do faixa 3, subindo 040 graus, 109. Azul 5196, solo 06, livre à direita, solo 121, decimal 1. Livre à direita, solo 21, 19. Chama Recife, frequência 1260, secundário 135, decimal 3. Grau 11, nossa, pode ter um solo controlado. Pode ter um solo controlado, está coordenado para a posição 2 do pátio 3, e para 53. 260, 353, do TAN 3304, melhor. Bom dia, Gol no 260, desça ao nível 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari, uma chance de voar ITAP, 260. Livre, voo no ITAP. 2 horas, 2 ITAP, 260. Vitor Eco, solo 09, frequência livre. Chama Recife, frequência 1251, secundária 13325. 351-3325, obrigada. Vovô. Obrigada. no 04, desça para 2000. O ajuste é no 02, livre LS e resposta brisada. 2000 pés, ajuste no 02, autorizado LS, igual no 04. Desce para 3000 no 260, ajuste no 02. 3012, ou não, 260. Chegou no 04. No 04, completa final, cheque pré-pouso, chama a torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. 118, 95, gol no 04. Obrigado, bom dia. 260, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece no 012, está autorizado a final do procedimento, reposta estabilizada. 2012, autorizado, LS, reposta estabilizada, no BNH. 0 no 4, passando o externo, trem embaixar travado. Bom, no 0 no 4, muito bom dia, livre pouso, pistão no 0, vento 040 graus, 089. Autorizado pouso, gol no 0 no 4. Bom dia, trip 5403, mantendo nível 220, reposta no ideal de descida, chegada prevista é a Bonf, autorizada por hoje Bonf, para interceptar a chegada. Dia 3198, desça nível de voo 050 para hoje Duna, chegada Mari. Duna para o 060. LS igual com voo 1260. Ano 260, completa final, cheque pré-pouso, torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. 295, 1260, obrigado, até já. 503, descida para 4.000 pés, ajuste no 012. Está 4.002, 4.003. Uno 0 no 4, solo 2.0, livre à direita, solo 121, decima 1. 1211, gol no 0 no 4. Salvador, bom dia, gol 260, passou sempre embaixo travada, visual no 0. Gol no 260, livre pouso, pistão no 0, vento 030 graus, 099. Livre pouso, no 0, gol 260. no 260, no solo 24, ele vira à direita, solo 21, desce 1. 21, grato. Está autorizado descida para 2 mil pés. O ajuste 10 no 2 está livre, LS, resposta brisada. Já prossigo para a torre? Como é que serve? Secretaria, repasse para táxi. Serra já está pronto para táxi? Autorizado até papá, repasse para ingresso. Fox, Oscar Fox Fox, pay attention to the traffic on the same apron. You will follow the traffic until papá and come on papá. Quebec Serra, autorizado ingresso, pode cabecer no 7 linha de pronto. Fox, mantém posição. Terra, nível de decolagem pistão no 7, vento 050 graus, 07 nós. Fox, continue your taxi, call me over to short running on zero, line up and red for takeoff. Quebec Serra, decolado 3-1, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, obrigado, até o regresso. Bom dia de Papatango Kilo Quebec Serra. Papatango Kilo Quebec Serra. Bom dia, prossiga. Eu tô andando no Sexta Mal de São Paulo, tá na sua escuta? Sente o Kilo Quebec Serra. Prossegue em condições visuais no axé para a rua de São Paulo, reposta através do farol do bar. O controle libera aí 2.500 direto morro. Positivo, comandante. 2.500 direto morro de São Paulo. Tem mil, desculpa, comandante. Positivo, 1.000 direto morro. Olha para os corredores. 2, positivo. Reporta então através do farol da barra. Ok. Desça para 3.000 pés. Continua descendo para 3.000, o estado aqui de 12.5403. Para 3.198, completa final, cheque pré-pouso, torre 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado. Salvador, bom dia, tá 3198, agora 2.5 de certo. 3198, mundo bom dia, continue a pressão só, fecha no céu, machado travado. Machado travado, 3198. Fox, Fox, clear to take off, 117, wind 060 degrees, 06 knots. Vale a Vicena, 3198. 3198, continua em pressão, saúde, não está livre. São Paulo, 5595, pronto, alinhar e pronto. 5595, livre de decolagem da pista 10, vento 070 graus, 069. Sim, livre de decolagem, 5595. Zero, chegada bom, fi. 050, chegada bom, fi, para a gente o contato com o 705. Ciente. 5403, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, livre LS e aposta habilitada. Vai descer para 2.000, ajuste 1.012, vai recortar estabilizado no ILS X-Ray da 190, 5403. Livre pouso, pistão no 0, 080 graus, 089. Utilizado pouso 10, tá em 3098. Busca Fox, Fox, Airbnb 34, Salvador Approach 120.8, good trip. Busca Fox, have a nice day, thanks. The control, morning, Papa Melka Fox, Fox, dial departure. Good morning, all. It's Fox Fox. Radar contact on departure, collapse level 400, dial departure. 400, dial departure, Oscar Fox Fox. Salvador, bom dia, 335-595 decolado na Coral, você escuta. Bom dia, 5595, contato, radar estabelecido na decolagem, sobe o nível de voo no 40 na Cena Coral. Entre a sessão 140 na Coral, 5595. Estabilizado no localizador, 5403. 5403, completa final, cheque pré-pouso e chama a torre 118 decimal 95 com pouso. Torre 1895, tem um bom trabalho. Chegou no 738, desça nível de voo 060, chegada a Mari. 060, descendo na chegada a Mari, voo no 738. Azul 4207, desça para 3 mil pés, o ajuste no 012. 3 mil pés no 012, Azul 4207. Trip 5403, de livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 099. 10, livre pouso, na pista no 0. Bom dia, Zulu, Juliette Serra, prossiga o controle. Sente o Zulu, Juliette Serra, desça inicialmente para 4.500 pés na flor de Paripe para se adequar aos corredores. Positivo, ajuste em Salvador no 012. 983, mas a quantidade de anos leves ao contrato no final? Até o ponto de 093.